depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria. Depois de toda a história que acabou, se foi escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta vai se abrir. Vai se abrir. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá. A gente sabe, a gente sabe. É que é ter uma história que tem o seu ciclo fechado. Mas nós temos aprendido que em Deus sempre haverá um novo começo. Todo ciclo que se fecha é um novo ciclo que se abre diante da glória de Deus. E eu declaro um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior, será maior. Em Deus sempre haverá um novo. Sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está Hey! Recebe, minha amiga, em nome de Jesus. Recebe.